e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade. Engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer, boa noite, meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, meu querido amigo Wilson. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, queridos amigos ouvintes. É com muito prazer que estamos mais uma vez aqui nesta noite. Esse texto me faz recordar quando Jesus disse ao povo a qual pregava: não vos apegueis aos bens que a traça rói, que a ferrugem consome e que os homens, os ladrões, podem desenterrar e roubar. Mas os apegueis aos bens que a traça não pode roer, que a ferrugem não pode consumir e que os ladrões não podem desenterrar ou roubar. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando Jesus faz essa citação, ele não vai diretamente para falar do materialismo, do apego ao dinheiro. Não é este o objetivo de Jesus. Ele simplesmente quer entrar em contato com as criações mentais de cada um. Ele diz a respeito da psicosfera de cada um. Porque aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Qual é o teu tesouro? Qual é a criação do teu mundo mental? O que é que te faz bem? O que é que te deixa apaixonado na vida? Interessante, Alex. Então, baseado nesse entendimento, a gente pode estender, né, que Deus já sabe tudo o que nós necessitamos. Então, durante a prece. Então, não é uma preocupação, né, quando a gente faz a prece, de contar ou de pedir. Na verdade, é mais uma questão, pelo que entendemos aqui, mais uma questão realmente de sintonia vibratória. Sim, com certeza. Jesus mesmo disse, quando ele explica no Sermão da Montanha a respeito da prece, que Deus sabe antecipadamente o que precisamos. Porque não é pela quantidade de palavras que eu serei aceito, ou não, meus pensamentos, minhas vontades. Mas é uma questão de sintonia. É uma questão de eu me conectar com o Criador para que possamos seguir em frente. Porque, em realidade, quem cria o seu próprio céu, o próprio inferno, é você mesmo. Não é uma punição, não é um castigo, bem como não é um prêmio. Você não é o eleito, por isso você conseguiu o céu, nem por causa disso você é o danado, por isso que você chegou ao inferno, como pensam muitos. Você carrega o seu céu ou o seu inferno dentro de si mesmo. Porque Jesus mesmo asseverou, o reino dos céus não está aqui ou acolá, mas dentro de cada um de nós. Por isso é que a pessoa infeliz, a pessoa depressiva, a pessoa melancólica, ela pode estar aqui em Piracicaba, ela pode estar em Paris, de frente à Torre Eiffel, tomando o seu cafezinho, comendo um croissant, porque ela vai estar infeliz do mesmo jeito. Então, o perturbado sai daqui de Piracicaba e vai viver perturbado lá em Miami, por exemplo. Exatamente. Né? Exatamente. E ainda vai perturbar os outros, né, também. É que nem aquele desenho que aparecia aquele homem que levava uma nuvenzinha em cima da cabeça chovendo pois onde é. Ele ia. A imagem é perfeita. O retrato é perfeito. Porque não é o lugar onde você está que vai definir quem você é ou a sua paz de espírito. É como você está no lugar onde você está. Porque aquele que vive em paz de espírito, ele vai conseguir essa paz no meio da tranquilidade ou no meio da balbúrdia. Não é você se enclausurando que você vai alcançar a paz, você vai conseguir o anonimato. Você vai se esconder do mundo. É estando no meio do povo que você vai demonstrar se essa sua paz interna ela existe verdadeiramente. Porque existe o espelho da paz, o externo, as pessoas que apresentam e não possuem, e existem aqueles que, dentro de si, possuem essa paz. E que ela é inabalável porque é uma conquista íntima. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas criações mentais. Já dizia João Evangelista que há uma nuvem de testemunho observando o que nós fazemos. E ele poderia ir mais além. E o que nós pensamos. Porque o que pensamos, evoca. O que pensamos, criamos. O nosso pensamento, que é o que movimenta o fluido cósmico universal, como os espíritos nos ensinaram nas obras básicas, assim como o ar é o veículo do som, simplesmente é um fenômeno que pode materializar. Nosso pensamento tem força criadora, né, Alex? Exatamente. Nós criamos aquilo em que pensamos. E em tudo o que pensamos, a cada instante, isso é um tanto assustador se a gente for, né, realmente criar essa imagem, porque a nossa cabeça não para nenhum instante, nem quando dormimos. Durante o dia todo, se pudéssemos contar quantos pensamentos temos durante o dia... Milhares, dezenas de milhares, eu acredito, eu imagino, ou mais. A psicologia fala. Fala, mais não me ou menos 95 mil pensamentos por alguma dia. Alguma coisa, são muitos, centenas de milhares de pensamentos. E dentre esses pensamentos, a maioria deles, qual é o nível? O que nós estamos pensando na maior parte do nosso dia? Desde que acordamos, quando saímos para o trabalho, durante o trabalho, quando retornamos ao nosso lar, quando assistimos à TV, quando, enfim, estamos com os nossos amigos, qual é o nível de pensamento que a gente está produzindo? Será que nós poderíamos, sendo bem otimistas, será que metade dos nossos pensamentos são bons, Alex? A psicologia profunda fala que dos 95 mil, 90 mil é lixo. 90 mil é lixo. 90 mil então, é lixo. Nós, então, estamos lógico produzindo... Lógico que em torno, né? É evidente, é uma média, claro. A gente fala aqui, é só para ter uma ideia mesmo. Mas significa que nós produzimos lixo. E se produzimos lixo mentalmente, e se vivemos no ambiente mental que produzimos, nós estamos vivendo onde? No lixo. Lixo. No lixo. E quem vive no lixo, acontece o quê? Se intoxica. Sim, mais certeza. Cedo ou mais tarde vai se intoxicar e vai adoecer. E o que acontece conosco é exatamente isso. Nós adoecemos. Sim. Né? Adoecemos das emoções, adoecemos dos sentimentos. Sim. Eu gosto muito de um termo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que ele chama a nossa aura de túnica eletromagnética do espírito. E nós sabemos que a aura é uma irradiação do perispírito, que é fruto do nosso pensar, de quem somos, irradiando ao nosso redor o nosso pensar, o nosso sentir, as nossas emoções, as nossas criações mentais. Então, a partir desse momento que nós pensamos assim, é fácil para os espíritos verificarem a quantas estamos, só de bater o olhar na gente. E você sabe que essa comparação com a túnica eu achei muito interessante, eu vou até aproveitar e estender um pouco mais esse entendimento. Tem um outro aspecto também, além desse aspecto visível que serve para que sejamos identificados, né, a nossa condição que seja observada, uma túnica também pode ser trocada, não pode? Pode. Nós trocamos uma túnica com relativa facilidade, o que significa exatamente isso, que nós temos pelo livre-arbítrio o poder de mudar os pensamentos imediatamente. A grandeza do espírito. Nada me impede agora, nesse instante, de passar a pensar positivo. Alguma coisa, alguma força me impede? Pode tentar me impedir se eu estiver ligado com espíritos inferiores, mas na medida em que eu persevere nesse objetivo. A partir de hoje, eu quero mudar o meu comportamento. E para mudar o meu comportamento externo, a minha conduta, o que eu falo, como eu ajo, primeiro eu tenho que mudar os meus pensamentos, porque a minha conduta só reflete os meus pensamentos. Então, um pensamento crítico, um pensamento irritado o tempo todo, vai revelar uma conduta também crítica, uma conduta nervosa. E na medida em que eu decido isso verdadeiramente, não é que eu vou trocar essa túnica e me transformar. Mas a partir desse instante, o texto diz aqui que a prece pedida, quando é pedido luz, amor e verdade, auxílio neste intuito verdadeiro, ela é atendida. Aí neste momento nós trocamos a nossa túnica. Mas é claro que é uma túnica que a gente precisa ser lavada a cada instante. Constantemente. Ela precisa ser lavada a cada instante. Uma roupa a gente chega à noite e tem que lavar. A túnica não, ela tem que ser lavada constantemente, porque ela também pode se intoxicar com sombras, porque a gente encontra sombras em todo momento, não é, Alex? Sim. A gente pode estar bem, às vezes encontra um amigo na rua, a pessoa está lá, desincha a vida, conta um monte de problema para você, a hora que vira as costas, você sai de lá, parece que tem um saco de cimento nas costas. Né? Por que que acontece isso? Porque nós somos sensíveis, porque nós nos deixamos influenciar. Se nós cultivarmos o hábito da prece e o hábito de pensar sempre o melhor, porque nós só podemos substituir os pensamentos inferiores por pensamentos superiores. É assim que há a transformação da túnica. Se nesse momento que eu encontrei essa pessoa e eu peguei e absorvi a toda sua força energética, nociva, criação da sua mente, porque nós vivemos, nós aurimos nossas forças nas forças alheias, nós bebemos das energias alheias, constantemente. Se ao invés de eu ser influenciado, eu me colocar na posição de influenciador, aí muda a situação. Porque tem pessoas que evitam certos locais para não se sentir mal. Tem pessoas que evitam certas atitudes para não se sentir mal. Por quê? Porque são influenciáveis. E se a gente substituir a posição e falar, não, eu serei aquele que influencia, mas eu tenho que ter força moral e ter mudança de hábito. A prece, ela modifica totalmente os nossos pensamentos, por isso que ela é um bálsamo regozijante do espírito. Se eu oro verdadeiramente, eu sinto automaticamente a transformação no meu íntimo. Agora, se eu faço uma prece e não há transformação nenhuma, então é melhor eu refazer. Quer dizer que ela não foi bem feita. Porque não criou-se a conexão com o mundo superior. Olha, Alex, é tão sério. Porque olha como o autor, como Emmanuel coloca aqui nesse parágrafo. Eu até sublimei aqui porque me chamou a atenção. Ele diz, em resumo, que para que nos elevemos, enfaticamente ele diz depois, não conhecemos outro recurso além da oração. Olha que resposta, pense bem, não tem outro recurso. Isso. Emmanuel não conhece outro recurso. Quer dizer, se uma pessoa vem até nós em sofrimento, qual é a orientação? A prece. Prece. Não existe outro recurso. E interessante, Wilson, que se a gente for estudar o que Kardec e os espíritos superiores falaram sobre obsessão, isso vai ao encontro, porque Kardec diz que o método mais importante para libertar da obsessão é a prece. A prece. A prece do próprio indivíduo, primeiramente. Sim, depois, evidente, dos outros que também operam por ele. Né? Porque a autoprece, quando a gente pede por nós mesmos, nós, como você explicou, bem explicado aí, você melhora o seu nível de vibração. E você estabelece sintonia com outros bons espíritos que vão poder também lhe influenciar positivamente. E aí não tem para ninguém, né? Aí a gente realmente tem condições de seguir adiante, de atravessar aquele momento de dificuldade. Mas sozinho a gente não consegue. E geralmente a gente faz isso. Eu não sei se a gente se superestima em alguns momentos. Eu sempre gosto de brincar, é uma brincadeira mesmo que eu faço, com a ideia do dízimo. Né? Porque muito se fala do dízimo, da importância de contribuir com 10% daquilo que a gente, do que as pessoas ganham para a obra de divulgação do Cristo. Muito importante, sem dúvida alguma, isso não é nem discutível, não é isso. Mas eu quero aqui fazer uma analogia. Se a gente pensar em contribuir, a gente contribui com aquilo que tem valor para a gente. E nesse sentido, o que é mais valioso para a gente? O que temos de mais valor em nossas vidas? O nosso tempo. É o que temos de mais valioso. Alguns poderiam dizer, a saúde é mais valiosa, mas não. Pessoas morrem todos os dias cheias, esbanjando saúde. Saem na rua cheia de saúde, sofrem um acidente, morre e desencarna. Ou não. Morre, às vezes não desencarna. Com certeza. Isso é muito comum, né? Tem que separar os dois termos. Mas a questão é essa, se o que temos de mais valioso é o nosso tempo, imagine, nessa brincadeira, se nós conseguíssemos oferecer, então, para contribuirmos com esta obra de Jesus, com essa obra de Deus, do nosso Pai, 10% do nosso tempo. Pense bem, num dia de 24 horas, isso daria quanto? 2 horas e meia, não sei? Por aí. Imagina se ficássemos 2 horas e meia por dia em prece. Não sejamos mais coniventes conosco. Vamos dizer assim, vamos tirar 8 horas de sono, dá 16 horas úteis. Se ficássemos 1 hora e meia em prece, todos os dias. Agora vamos dividir essa 1 hora e meia em trechinhos de 15 minutos. 15 minutos na hora que eu acordo, 15 minutos na hora do almoço, 15 minutos à tarde, 15 minutos antes de dormir. Será que a nossa vida poderia ser diferente se essa prece fosse uma prece sincera, de verdade? Se nós tirássemos alguns instantes ali do dia para que pudéssemos nos comunicar. É claro que eu estou fazendo uma brincadeira, não é para fazer isso de verdade. Mas a sua brincadeira tem um fundo positivo. Tem porque é assim, mesmo que nós desenvolvêssemos essa ideia, né, tem gente que, por exemplo, tem determinadas doenças. Eu tinha um amigo que tinha diabetes bem grave e ele tinha um relógio. Né, e o relógio tocava, a cada tantas horas ele tinha que comer alguma coisa, ele tinha que tomar insulina, ele respeitava aquilo de uma maneira, ele podia estar fazendo o que fosse, a hora que despertasse ali, ele parava, ele ia lá ou ele comia alguma coisa, um doce para a glicose não cair, ou ele tomava insulina porque estava na hora, então um controle muito rígido. Por quê? Porque é importante para a saúde, para que o corpo se mantenha em funcionamento. Sim. Agora, a prece, igualmente, é importante para o espírito, para que o espírito se mantenha em funcionamento. Sim. E o espírito, quando funciona bem, o nosso corpo também funciona bem. Mente sã, corpo sã. Então, se reflete também em saúde física. Agora, se a gente respeita tanto, né, os problemas relacionados à saúde física, por que a gente não dá o mesmo valor para as questões espirituais? Né? Já pensou se colocasse um reloginho lá para despertar? Olha, hora da prece, vamos lá, agora é hora da prece. Ó, não faço mais nada, hein? Agora me dá 5 minutos que eu estou em prece. Pensou? É porque não se vê, né, Wilson, automaticamente os efeitos, porque é abstrato, não é concreto. O que acontece? Gandhi dizia, a oração é a chave da manhã, a tranca da noite. E Joana de Anjos vai mais além quando fala a respeito do Evangelho no Lar, que diz que a casa do quarteirão que realiza o Evangelho no Lar ilumina o quarteirão. E num prédio, o apartamento que realiza o Evangelho no Lar ilumina o prédio inteiro. Então o que acontece? Isso são fatias pequenas. Se essa fatia fosse um pouquinho maior? Se cada um dedicasse o seu tempo para entrar em contato com o Criador de forma verdadeira, nós viveríamos num mundo muito melhor. Já estaríamos num mundo de regeneração e até aquém disso. Mas quer dizer que nem esse pequenininho nós conseguimos fazer. Pois é, esse é um intercâmbio energético que a gente precisa aprender a colocar em prática. Né? E eu, só um último comentário aqui do texto também que eu citei, que eu sublimei aqui. É, quando ele fala sobre, narra lá os acontecimentos lá em Atos dos Apóstolos, que iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores. Muito interessante, porque aqui o que ocorreu foi que haviam muitas pessoas, várias pessoas unidas com o mesmo propósito. Daí leva a gente a estender esse entendimento também para as reuniões que se fazem, por exemplo, reuniões de vibrações dentro da casa espírita. Imagina se uma pessoa tem força, né, de fazer, se um lar com 3, 4 pessoas tem força de fazer vibrar, de brilhar um quarteirão, envolver um quarteirão em luz, imagine uma casa onde tem 50, 60 pessoas congregadas naquele momento em prece sincera, pedindo não por elas mesmas, mas pedindo pelo país, pedindo pelos mais necessitados. Será que isso tem alguma força? Muita, porque se uma pessoa tem uma força fluídica para orar, porque a gente tem que considerar prece e vibração. Quando diz, eu vou vibrar pela Espanha, Você não tem força suficiente para vibrar por um país inteiro. Você pode orar, porque vibrar é destinar vibrações fluídicas. Porque, por exemplo, nós temos 500 gramas de fluido para doar. Vai precisar de umas 2 toneladas. Então é mais fácil juntar os 500 gramas de cada um para dar 2 toneladas. Para chegar a esse ponto, porque é a junção. Kardec diz no item 331 do Livro dos Médiuns a respeito que a reunião, seja de vibração, seja mediúnica, desobsessão, que seja o que for, é um feixe. Que quanto mais junto, mais amarrado estiver, mais difícil é de ser quebrado. Você quebra um ou dois, mas o conjunto todo você não quebra. Por isso que a congregação, quando se une em pensamentos e corações, é positivo. A Igreja Católica não realizava, e muitos realizam até hoje, o Ângelus, às 18 horas, que é a oração para Nossa Senhora. Sim. Por quê? E diz no livro Nosso Lar que quando chega esse período que tem o Ângelus, as pessoas no nosso lar oram e forma-se um coração fluídico no espaço da emanação dos sentimentos superiores, no centro de nosso lar, porque depois aquele coração se desfaz e cai em pétalas energéticas, dulcificando os corações. Linda a imagem, pois é maravilhoso. É, o próprio, os muçulmanos, né, o islão, os islâmicos, eles param 5 vezes por dia, né, para orar. Estejam onde estiverem, né, deu uma determinada hora, eles esticam o tapetinho ali, eles se ajoelham, né, e vão orar para Alá, voltados para Meca, para onde está o templo deles, né. É a disciplina, o respeito, né, Wilson? 5 vezes por dia. Então, é uma coisa bonita que a gente tem que aprender. Nós, o Ocidente aqui, né, não somos muito, historicamente, né, ligados à prece e tudo mais, à meditação. Então, é importante que a gente dê o devido valor a isso e que relacione a nossa vida, os resultados da nossa vida mesmo, o bem-estar, a harmonia, a felicidade verdadeira, a paz de espírito verdadeira, a esses momentos de prece, porque não vai dar, a gente não vai alcançar, vimos aqui, olha, não conhecemos outro recurso que nos eleve. Então, se a gente não abrir mão, não deixar de ser rebelde, né, e começar a mudar a nossa conduta com base no pensamento, depois em prece, no começo eu sei que é muito difícil, porque às vezes a pessoa teve essa educação na família e é mais fácil seguir, porque já tem a cultura, mas às vezes não tem. Não tem, veio de uma família que tinha uma outra cultura, que não tinha esses costumes, aí é mais difícil. Ah, ou já está casado há tantos anos, nunca fez, como começa a fazer agora? É complicado realmente, é mais difícil, mas tem que começar uma hora. Coloca o despertador, que nem o diabético. É, exatamente, mas tem que começar uma hora, em algum momento alguém vai ter que romper esse círculo, né? Sim. E vai ter que começar algo novo, que sejamos nós e que seja hoje, que seja já. Sim. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com essa frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, livro que inclusive nós estamos estudando aqui no programa, O Céu e o Inferno e A Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir essas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Alferes José Caetano. Eles têm lá livros novos e agora também inauguraram um sebo. Tem ótimas obras lá por R$5, R$6, R$10, enfim. A leitura está acessível a todo mundo. Vamos estudar e vamos conhecer Kardec para conhecer o Espiritismo, né, e para conhecer Jesus também. Porque conhecendo Kardec, muito do que não fazia sentido a gente passa a compreender. Nós vamos agora, o Rodrigo vai colocar para a gente agora a nossa mensagem de abertura. A gente vai ouvir Súplica na voz de Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor. que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa. Depois dessa linda prece na voz de Terezinha Oliveira, no segundo bloco nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando sempre que esse é um estudo sequencial. Em cada programa nós avançamos por um pequeno trecho e durante a leitura nós vamos acompanhando os comentários hoje aqui do nosso amigo Alex Bonafini. Mas você também pode participar pelo telefone. Anote aí 2105-6611. Nós vamos aqui atender você e vamos responder a sua pergunta ainda no ar. 2105-6611, ou, se preferir, pela internet, acessando www.facebook.com/programa Visão Espírita. Nós estamos no capítulo 17 da obra e avançamos hoje para os itens 6, 7, 8 e 9. A leitura começa com a citação, três citações ao Evangelho de Mateus e logo mais os comentários de Allan Kardec. Abre aspas. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, nesse dia, me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos em teu nome o demônio, não fizemos muitos milagres em teu nome. Eu, então, lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. A próxima citação, abre aspas. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Mateus, capítulos 7, versículos de 24 a 27, e também em Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. E a terceira citação, abre aspas, aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Mateus, capítulo 5, versículo 19, segue os comentários de Allan Kardec. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não, porém, a Deus. Em vão, dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: Não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achardes graça perante Ele é o da prática sincera da lei do amor e de caridade. São eternas as palavras de Jesus porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nessas palavras, serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Esse texto, todo cristão, todo aquele que procura fazer o bem, deveria trazer dentro de si de forma profunda. A parte, não adianta dizer Senhor, Senhor, que não entrarei no reino dos céus. Me lembra uma história muito interessante da conversão de Eurípides Barçanufo ao Espiritismo. Quando ele é alçado aos céus, né, ao mundo espiritual, porque ele ainda estava em dúvida se ele devia seguir um novo caminho que ele tinha conhecido, católico, fervoroso que era. Foi depois de ler um livro, não foi? Do Leon Denis, Depois da morte. Isso, que um tio dele lhe endereçou, que isso. Ele era contra, ele tinha preconceito com o tio. O tio falou, lê esse livro. Ele leu numa noite. Leia, depois a gente conversa. Isso. E ele ficou tão transtornado com aquela situação que ele pegou, dormiu o seu espírito na emancipação da alma, se desdobrou, foi ao mundo espiritual, apareceu num campo, e ele, assustado, sentindo-se mais leve, começou a caminhar no campo e viu que tinha uma luz muito forte ao longo. E ele se aproximou e Jesus estava sentado em uma pedra. A luz era de Jesus. Ele se emocionou e começou a chorar. Mas ele ficou chocado porque viu que Jesus também chorava. Aí, imagina, se a gente vê que algum pobre, coitado, está chorando, a gente já fica emocionado. Imagina ver Jesus chorando, mas ainda a gente fica transtornado. É, alguém que nós amamos, por exemplo, um filho, a nossa esposa, a gente já vai ficar comovido. Jesus, né? Jesus, a luz do mundo. Aí ele se aproximou, não sabia o que fazer para Jesus, para tentar consolar Jesus. Que situação. Aí ele se aproxima e Jesus não fala nada, ele inventa de fazer uma pergunta dizendo, mestre, choras? Por quê? Jesus nada responde, apenas olha para ele e continua chorando. Aí ele tenta uma nova investida dizendo, choras? pelos que não vos conhecem? Jesus então dá uma pausa, olha para ele e diz: não choro por aqueles que não me conhecem. Choro por aqueles que conhecem as minhas palavras e não as praticam. Nisso ele sofre um choque e retorna ao seu corpo físico, acorda e se decide seguir pelo caminho do Espiritismo. Não só da boca para fora, mas praticando os atos engrandecedores. Não que só através do Espiritismo, que nossas palavras podem ser mal compreendidas, você pode praticar. Mas que nós devemos entender que, independente da sua crença, não basta você ter uma crença externa. Não basta você dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. Não basta dizer profetizamos em vosso nome, expulsamos os demônios, se dentro de si não há uma transformação e se não há verdade. Muitos são os propagadores da verdade e do amor, mas são propagadores da boca para fora. Não vivenciam aquilo que pregam. É, por exemplo, nós sabemos que o produto que Jesus, entre aspas, de uma forma poética, vendeu foi o amor. Se o produto não vende, é porque os vendedores são ruins. E nós somos os vendedores. Se eu não vivenciar a lição que eu estou ensinando, além de eu ser hipócrita, eu serei um mau vendedor. Porque nós somos vendedores de sonhos. Aqueles que estudam e se destinam a pregar. A partir do momento que eu uso isso para eu aparecer, para eu ter brilho pessoal, eu destruo o brilho de Jesus. E a minha obra perde o seu valor. Porque o que tem que brilhar é a luz de Jesus. Eu sou o intermediário. Então, se eu não sou bom e falo da bondade, eu estarei em erro. É como uma mãe que procurou Mahatma Gandhi, que disse que o filho era diabético e gostava muito de açúcar. E ela fala, fale para ele sobre isso. Ele fala, não, me traga daqui 6 meses. Nossa, mas por que tudo isso? Me traga daqui 6 meses. E ela foi, depois de 6 meses, traz o menino e fala, agora eu posso conversar com ele. E conversa, orienta, fala para ele tomar cuidado, que ele podia morrer, que é uma doença, que tem que cuidar do corpo. Aí a mãe fala, mas por que os 6 meses? Ele falou, porque eu era viciado em açúcar. Como que eu podia pregar uma coisa que eu não conseguia controlar em mim? Exato. Então, como eu posso dizer a você, não fume, se eu fumo? Como eu posso dizer a você, não beba, se eu bebo? Como eu posso dizer a você, não fale palavrão, se eu falo? Porque eu tenho que vivenciar aquilo que eu prego. Se você vê alguma pessoa que prega o amor e não o pratica, duvide. Não o siga. Procure os locais onde eles emanem luz, não só pelas palavras que são levadas pelo vento, mas pelas atitudes. Se você busca um núcleo religioso que fala-se de amor, mas que as pessoas são desprezadas, saia dele. Porque a sua representação é falsa. Porque é muito fácil falar de Jesus, difícil praticar o que ele ensinou. E Emmanuel tem uma frase muito linda quando ele diz que Jesus não é uma palavra a ser lembrada, mas uma verdade a ser vivida. Daí o texto que ele passou ensinando num período fariseus e saduceus que viviam apenas da letra que mata e não do espírito que vivifica, foi para chamar os homens à verdade. Sejam. Eu sou. Quando o exército romano vai buscar Jesus no Monte das Oliveiras para o torturar e o crucificar, com o aval de Judas, que dá-lhe um beijo para mostrar quem é, que era um código, eles perguntam, quem é Jesus? Vós sois? Ele diz, eu sou. Porque ele é Jesus. Quando perguntam, sou eu? Ou eu sou? Nós temos que nos qualificar, nós temos que ter as nossas convicções, mesmo que equivocadas, mas nós temos que nos posicionar. Porque Jesus disse, nem morno, né? Nem frio, nem quente, mas morno. São as pessoas que não têm convicção, que não se posicionam. Você tem que descobrir qual o lado que você vai seguir, mesmo que equivocadamente. Como Saulo de Tarso, que ele buscou um lado e estava errado. Quando Jesus o chamou, ele mudou. Porque ele não estava no meio, não estava em cima do muro. Bastava um direcionamento correto. Então nós temos que ter uma convicção e seguir adiante. abertos à mudança de opinião, mas não sermos hipócritas. A hipocrisia talvez tenha sido o vício moral mais combatido por Jesus. Jesus conviveu com pessoas consideradas em seu tempo de má vida, né? Comeu na casa de cobradores de impostos, né? Perdoou uma mulher que tinha sido flagrada em adultério, não a condenando. No entanto, jamais nós ouvimos relatos, nenhuma linha nos evangelhos, onde ele estivesse criticando quem quer que seja, ou que criticasse qualquer um desses. No entanto, os hipócritas, ele pegou pesado. Né? Ele realmente foi muito, muito firme contra a hipocrisia. E a hipocrisia é exatamente isso, é você se revestir de uma forma que não lhe pertence, né? E com o objetivo de se beneficiar ou de se promover. E essa promoção, esse beneficiamento próprio, vai ocorrer em detrimento a prejudicar as outras pessoas, né? Com efeito do que você vai causar de mal para as outras pessoas. Então, essa hipocrisia é a hipocrisia condenada. Mas veja que a gente só vai fazer um pequeno adendo, né, um cuidado, porque existe, nós somos pessoas que estamos num momento de transição, estamos num processo de aprendizado. E é natural para o aluno que está aprendendo que ele erre eventualmente. Então, nós todos estamos sujeitos ao erro. Então, nós caminhamos no nosso dia a dia, nós lemos aqui, estudamos o Evangelho. Muitas vezes, saímos lá da sala de estudos do Evangelho, quando chega na calçada, a gente fala mal de um terceiro que não estava lá, né, para se defender. Poxa, mas acabamos de estudar o Evangelho, o amor, né, o perdão, e saímos, não durou meia hora. É um erro. Mas isso ainda não se caracteriza como hipocrisia, desde que você perceba isso. Você perceba onde você tem errado, e isso lhe incomode. Porque a hipocrisia é você viver com isso sem se incomodar. É você gerenciar bem isso daí. Você assume uma personalidade num determinado meio para se beneficiar, para ser aceito por aquele grupo, né, para ganhar destaque dentro daquele grupo. E, no entanto, você conduz a sua vida da maneira mais equivocada possível, mas você lida muito bem com essa situação. Isso é hipocrisia, isso é combatido. Mas, quando nós erramos e a gente se sente mal, e se isso nos incomoda, é sinal que estamos no caminho certo. Mas, sim, podemos errar enquanto estamos aprendendo. Jesus sabe disso, né? Deus sabe disso. Não cobra da gente uma conduta que ainda, nós ainda, é um fardo que nós ainda não somos capazes de carregar. Isso não é possível. Mas sim, agora como identificar o que a gente está fazendo errado? Né? Como chegar a essa conclusão? Nossa, naquele momento eu não devia ter falado aquilo, não devia ter feito aquilo, não devia ter me conduzido daquele jeito. A gente só consegue fazer isso se a gente separar alguns instantes para a gente no dia para refletir sobre o que a gente fez. É a reforma interior. Porque a vida da gente é uma loucura tão grande. Hoje em dia, com a sociedade moderna, é trabalho, você faz uma coisa pensando na outra. A pessoa almoça pensando já no trabalho da tarde, começa a trabalhar pensando no compromisso da noite. Quer dizer, acabamos nem vivendo o momento presente. A gente sempre vive um momento futuro pelo excesso de compromissos que a gente tem. Com isso, a hora que chega a noite em casa, a gente faz o quê? Dorme, né? Muitos não conseguem nem fazer uma prece. Desaba. Né? Desaba, cai na cama, desaba só no outro dia. Fica por conta própria. E é nesse momento que Agostinho nos convida, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de Agostinho que ele fala sobre isso, sobre como você conhecer a si próprio. Porque você precisa se conhecer para saber o que você está fazendo de errado. Então, se você não se olhar, não se observar, você não vai conseguir mudar nada disso. Aí sim você vai ser um hipócrita. Sim. Você vai ler uma coisa e vai viver outra coisa, se você não parar para se analisar. Mas a gente tem que parar alguns minutos, silenciar a mente, olhar e lembrar. Eu acordei pela manhã, eu encontrei com a minha esposa, Eu sorri para ela, eu a agradeci quando ela levou para mim o café, eu disse obrigado para ela, eu disse para ela o quanto estava bom aquele café, nossa, que pão maravilhoso, né? Será que eu fiz da maneira correta? Eu cheguei no trabalho, meu amigo falou uma coisa, eu fui meio ríspido com ele, será que eu precisava ter sido daquele jeito? Amanhã eu vou ver se eu vou ser mais tranquilo, porque eu não estou me sentindo bem com isso. Dessa forma, a gente vai aprendendo. E mesmo que a gente erre, chega à noite, a gente identifica, no outro dia a gente erra de novo, no terceiro dia a gente erra de novo, mas um dia a gente para de errar, não para, Alex? É, o objetivo, porque incomoda, né? Então, o objetivo, quando nós falamos da hipocrisia, de você não pode pregar algo que você não consegue fazer, o que a gente tem que entender é que a gente tem que colecionar mais virtudes do que erros. Porque os erros serão inevitáveis no nosso processo evolutivo. Mas para eu valorizar o papel que Deus me deu na Terra, eu tenho que colecionar mais virtudes do que erros. A balança tem que estar, né, positiva. Porque se eu tiver mais erros do que virtudes, quer dizer que eu estou desencaminhado. Então é preciso eu aprender mais e calar mais consequentemente para que eu possa melhorar o meu caminho. E sobre o ensinamento de Jesus nessa passagem, vale a gente salientar um detalhe, né, Wilson? Ele não falava para o leigo, ele não falava para o cobrador de impostos, ele não falava para a mulher adúltera, ele falava para aqueles que tinham conhecimento e tinham obrigação de pregar a correção. É por isso que ele se dedicava às pessoas que ainda não conheciam profundamente a lei e se equivocavam. É, veja que até ele cita, né, o texto das pessoas respondendo a ele, mas não profetizamos em teu nome, quem profetiza? As pessoas que conhecem, que se predispõem a fazer aquilo. Que têm obrigação de fazer o certo, obrigação, que conhece. Exatamente, que estudou, ou que leu, ou que tem uma capacidade. E vai ao encontro do que ele falou, de Jesus falou para Eurípides. Exato. Aqueles que conhecem e não praticam, por eles eu choro. Não expulsamos o demônio em teu nome, né, em quantos lugares? Sim. Nós mesmos, nos trabalhos mediúnicos, não conversamos com os espíritos sofredores, com tanto amor, com tanto cuidado para reencaminhá-los muitas vezes. Mas Jesus poderia perguntar aí se você conseguiu conversar com parentes? Pois é, então, isso que... Sem brigar? A conclusão é com essa. Com filho, com chega pai? Chega lá, meu irmãozinho, né? Não, irmãozinho, que bom que você está aqui, né? Agora chega com um parente seu, você não tem paciência nem de ouvir. Ah, não vem de novo com essa história. É por isso que o Divaldo ensina que a pessoa que é acostumada a falar palavrão no dia a dia, quando chega no trabalho mediúnico e tem a manifestação do espírito, o espírito fala o palavrão e não consegue bloquear, porque ele está acostumado. Então vai falar tudo que você vai falar. A pessoa que está acostumada a gritar e falar alto, quando chega na manifestação mediúnica, como intermediário, o espírito vai gritar. Se ele está acostumado a não lidar bem com as pessoas, ele não vai lidar como orientador ou doutrinador bem com o espírito. Ele vai brigar com o espírito. Vai ser uma guerra, o trabalho mediúnico, que vai todo mundo sair correndo, até os espíritos. Pois é. É um trabalho, o espiritismo nos ensina, sobretudo, a questão da educação, né? Tanto que a gente sempre fala a frase aqui, espíritas, amai-vos e instruí-vos. É o que você disse agora, Alex. A gente aprende primeiro, a gente se educa primeiro para tomar conhecimento da coisa. Você toma o conhecimento da coisa, mas ela ainda não faz parte de você, né? Você só a conhece. Conhecer uma coisa é muito, né? É muito superficial. Eu conheço alguma coisa. Agora, a partir do momento em que eu passo a aplicar aquilo, eu passo a viver aquilo, aquilo faz parte de mim. Aí sim, aquele conhecimento passa a me transformar. Porque aí eu não sou mais o mesmo. Porque aí eu estou vivenciando aquilo em que eu acredito. E é isso que a gente tem que alcançar. Mas só alcançamos com a prática. É só ver, né, Wilson? Veja quando Jesus se encontrou com Zaqueu. Ele estava equivocado. Mas foi um encontro de Jesus, Zaqueu se redimiu e ele voltou a errar. Não voltou a errar. E dizem que ele é o 13º apóstolo, que substituiu Judas, que veio ser, utilizou o pseudônimo de Dimas. Exato. A mulher adúltera voltou a se equivocar? Não voltou a se equivocar. Porque todos que passaram pelo caminho de Jesus... Madalena. Que Jesus olhou para aquelas pessoas e disse, a tua fé te salvou, vai, não erres mais. Essa pessoa não voltou a errar, porque ele entendeu a lição. Porque diz Emmanuel que todos aqueles que se encontram com Jesus nunca mais são a mesma pessoa. O programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de abnegados companheiros, de amigos, que unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso sincero agradecimento a cada um de vocês. Pro- programa Visão Espírita é transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora AM 650 de Piracicaba. E todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã, pela Rádio Brasil AM 690 de Santa Bárbara do Oeste. Mas você também pode ouvir este programa, o programa Visão Espírita, o de Piracicaba, eu de Santa Bárbara, pela União Rádio Web, que é uma rádio que transmite 24 horas diárias de programação espírita. São músicas espíritas, mensagens, né, programetes, programas, 24 horas por dia. Para ouvir a União Rádio Web, então a União retransmite este programa pela União Rádio Web, você conecta lá, instala um aplicativo e você ouve esse programa ao vivo, e quando este programa não está ao vivo, você ouve a outra programação da rádio. Então sempre que esse programa está ao vivo, às sextas-feiras, às 20 horas e aos domingos, às 9:30, você ouve o programa Visão Espírita ao vivo. Para ouvir, vá lá na loja do seu aplicativo, do seu celular, na loja de aplicativos do seu celular, seja ele Android ou iPhone, pesquise por União Rádio Web, instale o aplicativo e comece a curtir a União Rádio Web. Você também pode colaborar conosco para ajudar a manter o projeto da União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode anunciar o seu negócio, a sua empresa, no site ou no aplicativo. Quem usa o aplicativo, embaixo tem um banner, né? Pode ser um banner da sua empresa, do seu negócio ali. Tenho certeza que muitas pessoas vão ver. Hoje a gente tem uma média de mais de 2 mil pessoas ao mês como ouvintes da União Rádio Web. Essas 2 mil pessoas vão naturalmente ver a sua marca ali. Ou se você preferir, você pode depositar qualquer valor na conta poupança, eu vou falar um número, você anote aí, 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir, conta poupança 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar no seu depósito o nome União Rádio Web. Nós temos aqui uma outra informação importante a compartilhar com vocês. Este programa Visão Espírita está no ar, essa edição de Piracicaba está no ar pelo terceiro ano. Nós estamos hoje no programa de número 147, são 147 programas apresentados em Piracicaba. Em Santa Bárbara do Oeste, o programa é mais antigo, mas iniciamos aqui a edição de Piracicaba 3 anos atrás. No entanto, nós vamos encerrar as transmissões aqui pela Rádio Difusora. Então nós não entraremos mais ao vivo pela Rádio Difusora a partir do próximo ano. O programa vai terminar aqui. O último programa vai ser em dezembro, se eu não me engano, é dia 29 de dezembro, né, a última sexta-feira do ano. Nós temos então mais 4 programas, é isso? Se eu não me engano, temos mais 4 programas. Além de hoje, mais 4 programas. Isso foi em função de várias situações. Uma delas foi também a questão dos pagamentos. Nós aqui temos um custo relativamente elevado para manter este programa. E para que nós nos mantenhamos, nós necessitamos exclusivamente do apoio mesmo dos amigos. Né? O Espiritismo, qualquer trabalho que é feito no Espiritismo é sempre trabalho voluntário. Então não existem recursos para a gente utilizar nesse sentido. E o ano que vem nós temos a União Rádio Web, que provavelmente nós continuaremos com as gravações e as transmissões, só que não sabemos se será às sextas-feiras ou que dia vai ser o programa ao vivo. Mas você é uma oportunidade para instalar o aplicativo e acompanhar, né, o que vai acontecer, qual vai ser a próxima programação para o ano que vem, mas certamente estaremos juntos. Agora, o nosso amigo Rodrigo vai colocar aqui o bloco comercial, depois a gente vai retornar com música. A música de hoje foi o Alex Bonafini que escolheu. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai ouvir Maria Bethânia cantando a Oração de São Francisco. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bem, meus amigos, estamos de volta depois dessa prece em forma de canção, na doce voz de Maria Bethânia, para então, dando continuidade ao programa, a gente avançar para o terceiro bloco. Nessa parte do programa, nós estamos trabalhando, né, comentando a série Os Milagres de Jesus. Então nós vamos começar hoje, eu vou fazer a leitura aqui de um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Versículos 22 a 27, que retrata Jesus acalmando a tempestade. Abre aspas. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Alex, nós temos aqui uma passagem muito emblemática, e muitos elementos aqui a gente vai poder comentar, mas entre eles, e assim o de maior destaque, que eu vou iniciar aqui a nossa discussão, é com relação à ação de Jesus sobre as forças da natureza. É claro que nós reconhecemos em Jesus um Espírito único, o Espírito mais puro que já passou por aqui. Mas, de uma maneira geral, é possível, como se dá os fenômenos da natureza, é possível que espíritos, que forças, que inteligências possam operar sobre esses fenômenos e controlar esses fenômenos? Kardec se preocupou no capítulo 9 de O Livro dos Espíritos, para falar da ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. E tem duas questões que eu acho que elas são bem interessantes, que eu separei aqui, para nós entendermos como funcionam, como as coisas funcionam. Na questão 536b, Kardec perguntando a respeito da ação dos Espíritos, de Deus, sobre a natureza, etc., ele faz uma pergunta dizendo: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Ao que os espíritos respondem: mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. E nós temos que pensar assim, que existem os missionários em todos os aspectos e aqueles que controlam os fenômenos da natureza. Porque senão nós teríamos que conceber que tudo que acontece é um acaso. Ah, porque é muito calor, então tem muita água, evaporou, chuva. Então porque tem vezes que forma-se muito calor. Fala o pessoal do Nordeste, por que isso não acontece? Evaporou tanto que acabou? Exato. Por que não chove? Para onde foi o vapor? O fenômeno físico, não é? Então, o que acontece? É porque tem um direcionamento e acontece da forma que melhor é para aquela região. E os espíritos responderam aqui, que existem aqueles espíritos que são denominados por Deus para tomar conta desses fenômenos, né? E aí tem uma outra questão que ela é interessante. Pergunta: os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E os espíritos dão uma resposta assim profunda, que merece um estudo profundo, que o serão ou que o foram. Porque aí nós temos o entendimento do nível de elevação dos espíritos. Se nós lermos o livro Nosso Lar, no final, quando André Luiz vai com a sua amiga enfermeira buscar o medicamento para o então esposo atual da sua esposa, ele vai junto aos espíritos da natureza buscar os elementos para produzir o medicamento para o curar. Então o que acontece? Na obra Nosso Lar, André Luiz dá uma pincelada sobre esses espíritos. Mas tem que ter alguém para governá-lo. Tem que ter alguém para direcioná-lo. E o governador planetário teria esse poder. São espíritos, a priori, de ordem inferior. Sim, exatamente. Os espíritos que vão atuar na natureza. Sim. A priori. O Kardec, quando ele fala a escala dos espíritos, entre os espíritos imperfeitos, ele coloca lá gnomos, trasgos, etc., que o mundo conheceu assim. E em que, nas comunidades místicas, chamam de elementais. Os elementais. Né? Salamandras, por exemplo, que é o espírito que controla o fogo. Sim. Né? Ondinas, que controla a água. Sim, os mas gnômios, tem pessoas que dão maçã pro gnomo. Isso, isso. E numa obra do André Luiz... É importante você falar sobre isso, né? Isso já não tem nenhum fundamento pra gente. Não, né? Você fazer... mas isso daí é uma visão externa mística. Mas que existem espíritos... Porque essa visão mística tem o objetivo de criar uma imagem para que as pessoas possam compreender. Um quadro. Mito. É um mito, é né? Um mito. É um quadro para você entender um contexto que não poderia entender sem essa imagem. Mas do mito você pode chegar à realidade. O próprio André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo lá que mostra um trabalho mediúnico em que os espíritos que estão auxiliando são espíritos um tanto quanto atrasados, que são os mentores, o qual, no trabalho mediúnico, as pessoas se utilizam dele para conseguir as coisas que querem. Não são os espíritos mentores para trazer bondade, amor. As pessoas chegam e falam: ah, eu quero arranjar um emprego para tal pessoa. Por favor, são espíritos são atendimento. São os pedintes do mundo espiritual. Nós, né? Pessoas que vão para eles. E ele vê esses tipos de espíritos auxiliando, espíritos inferiores. Mas esses espíritos acreditam que estejam fazendo bem. Sim, porque eles são ignorantes. Eles não são maléficos. Tanto que eles foram chamados por Kardec na escala dos espíritos imperfeitos, espíritos zombeteiros. Não é? Espíritos ignorantes. Que eles acreditam que dessa forma eles estão fazendo bem, mas que eles acham que não tem problema fazer uma brincadeira aqui, uma brincadeira acolá. É um nível evolutivo. Mas o que acontece? Para tarefas maiores, os espíritos vão se utilizar de outros espíritos que têm um poder para isso. Alex, vamos dizer, por exemplo, a pessoa que vai num trabalho qualquer, a gente sabe que existem trabalhos dessa natureza, não nas casas espíritas, naturalmente, mas a pessoa vai num trabalho qualquer onde ela é atendida por um determinado espírito de ordem, sabemos que não superior, mas que ela pede para esse espírito um favor. Vamos dizer assim, ela tem uma pessoa lá no trabalho dela que é uma pessoa difícil, que está prejudicando ela, e ela vai lá e pede para esse espírito, viu, eu quero que tire aquela pessoa do meu caminho, porque ela está me prejudicando, eu não consigo ser feliz, eu não consigo melhorar no emprego. E esse espírito, ele vai atendê-la. Então vamos dizer, vamos em suposição, que esse espírito consiga acesso de sintonia vibratória com aquela pessoa, objeto, e ele vai prejudicá-la. Este processo, né, a responsabilidade pelo que ocorreu é maior do espírito que está executando aquela ação maligna, no caso, prejudicial para aquela pessoa, porque ele não conhece o contexto todo da história, ele não sabe a relação entre aquele indivíduo e quem está pedindo, né? Em outras existências, por exemplo, o que, que elas viveram, o que está acontecendo ali naquele momento. Ele só está atendendo, só que ele, na ignorância dele, daquele espírito, ele acha que ele está fazendo bem. Ele é responsável ou é responsável quem vai até lá para fazer o pedido? Então, Wilson, porque nem sempre ele pensa que ele está fazendo bem. Porque a maioria desses espíritos recebe um pagamento por isso. Existem cultos que as pessoas prometem. Por exemplo, entregas. Tem as oferendas. Objetos, né? As oferendas. Então, eles fazem para ter algo em troca. Então, é uma barganha. Alex, o que, que o espírito faz com uma oferenda, com um frango, Alex? Suga a energia dele para se deliciar como se estivesse vivo. Porque é um espírito que tem ainda sensações. Ele sente, ele precisa da sensação que ele tinha quando ele estava encarnado. Porque ele ainda traz um vínculo com a matéria. Então ele sente fome. Sente fome, sente frio, sente calor, que não é uma propriedade do espírito. E sim da matéria. Da matéria. Mas como ele ainda está ligado à matéria, porque não se destituiu dessa realidade, ele ainda sente todos esses fenômenos. A partir do momento que ele se libertar e acreditar esse espírito, ele não sentirá mais essas necessidades. Então, imagine o sofrimento, Alex. A pessoa, ele vai ficar com fome o tempo todo, porque se ele sente fome, ele não tem alimento no plano espiritual nós disponível. Nós não vemos os canecos vivos do além, que Ramatiz cita em suas obras, que são as pessoas que bebem e veem os espíritos e sugam suas emanações alcoólicas para satisfazer os seus vícios, e as pessoas que vão chamar de cachimbos do além, que fumam, e André Luiz cita no livro Nos Domínios da Mediunidade, os espíritos que vão e sugam direto do seu pulmão ainda quente a fumaça do cigarro para saciar a sua necessidade. São pessoas extremamente, são espíritos extremamente ligados e que ainda estão viciados. E dizem os espíritos que, por exemplo, você fumou, dando um exemplo do tabagismo, durante 30, 40 anos sobre a face da Terra, ao desencarnar, você vai precisar desse tempo para desintoxicar no mundo espiritual desse vício. Isso é se você tiver perseverança. Porque senão o que acontece? Porque você prejudicou o seu perispírito. É o seu perispírito. A tendência é você reencarnar com o pulmão prejudicado, com algum problema respiratório e assim por diante, fruto da lei de ação e reação. Mas voltando ao início da sua pergunta, quem erra mais, seria uma associação ou uma coautoria. Ambos estão errando, ambos estão falhando. Um seria o cabeça da história, não é? Ou o corruptor ativo e o outro passivo. É aquele que oferece dinheiro para o guarda e o outro é o guarda que recebe. Então, os dois são corruptos. Então, eu acho que o peso dos dois é semelhante. É semelhante. Cada um vai responder por aquilo que está fazendo. É por isso que existem casos que não são obsessões, são associações. É diferente. A pessoa sente prazer na presença do espírito inferior para fazer o mal. E existe a obsessão do encarnado para o desencarnado, que faz com que o encarnado erre por conta dele? Muito comum. Por exemplo, alguém que fica alimentando ódio de uma terceira pessoa, e tem um desencarnado ali que simpatiza com o ódio dela e vai lá prejudicar aquela pessoa, objeto do ódio. Mas as pessoas que prejudicam quem desencarna? No túmulo? Ah, você foi embora, você fez falta, e agora como eu vou pagar as contas? E agora como eu vou cuidar dos filhos? O espírito fala, meu Deus, será que eu vou ter que reviver para pagar as contas? Não posso fazer nada. É a obsessão mais comum. É a obsessão mais comum. Não é? Você me abandonou. Você tinha que morrer justamente agora, como pois se ele quisesse ter morrido. Se não foi um suicídio, de fato, né? É difícil, né? Exatamente. Se não foi um suicídio, realmente é complicado. Alex, nós temos aqui uma outra coisa que me chama a atenção. Você está num barco, atravessando uma tempestade, você está num barco, e junto de você no barco, você tem Jesus, que é o espírito mais poderoso que já caminhou sobre essa terra. E aí dá um vento para cá, para lá, você dá um desespero e acha que vai morrer. E vai lá, Jesus, Jesus, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Faz alguma coisa por nós. Lembrei aqui do caso do Chico, do avião, né? Do avião, o avião que quase caiu, passou por uma turbulência lá, o Chico ficou com muito medo, todo mundo ficou com medo, e o Chico começou a gritar, ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí o Emmanuel chamou a atenção dele, né? Falou, Chico, se controle, você tem a obrigação de dar exemplo aqui no meio das pessoas, você é um homem de fé, né? Ah, mas eu vou morrer, eu tenho direito, se eu vou morrer, eu vou fazer escândalo mesmo. Eu vou gritar. Eu vou gritar mesmo, né? Daí o Emmanuel falou, então morra, mas morra com educação. Cala a boca e morra com educação. Cala a boca e morra com educação. Vê que o mentor perdeu a paciência com o Chico, né? E mostra que todos nós, como a gente já comentou no bloco anterior, estamos sujeitos a isso, né? Essas fraquejos, né, que ocorrem eventualmente. E aqui nós percebemos a mesma coisa lá com os apóstolos. É uma pergunta. Esses apóstolos, nesse momento eram discípulos, né? Esses discípulos eram pessoas, porque a gente percebe ali realmente uma falta de fé, porque Jesus, né, acorda e fala, oh, homens de pouca fé, né? Estou aqui dormindo tranquilo, eu sou Jesus, né? Viu? Jesus, estou no barco aqui, fique tranquilo, não vai acontecer nada, né? Mas não, ele ainda chama homens de pouca fé, enfaticamente. Agora, vamos entender, esses homens, esses discípulos, eles já foram preparados previamente para esse trabalho? O Jesus os encontrou aleatoriamente? Como eles foram escolhidos, né, esses que o acompanharam? Então, lógico que aleatoriamente não podia ser, porque, como a gente diz, né, no mundo espiritual tem ISO 9000, tem qualidade total. Então não seria à toa, ainda mais um ministério tão divino como o da transferência da Boa Nova para a Terra, para a edificação do reino dos céus na Terra. Porque a Boa Nova, o Evangelho, é a lição mais significativa que já houve no universo, de transformação do mundo. Então não poderia ser qualquer pessoa a realizar. No entanto, nós sabemos, de acordo com a Revista Espírita, de 1868, que somente são infalíveis os espíritos chegados ao topo de espíritos puros. O resto pode falir, pode todos errar. Chegados até próximo, está um pezinho para chegar lá, ele está sujeito a falha. Então, ele é um espírito superior, mas ele pode falhar. Exatamente, ele é superior, mas não é infalível. Por exemplo, Emmanuel pode falhar. Sim, superior, né? Mas não é infalível. André Luiz é ainda um aprendiz, né? Mas é, ele falível. É superior, mas é falível. É falível. Sim, todos esses espíritos, é por isso que Allan Kardec nos orienta a tomarmos cuidado com as comunicações, avaliar tudo com racionalidade. Tanto é que Gabriel Delano, no seu túmulo, o chamou de bom senso encarnado. Porque nós temos que ter o bom senso e o raciocínio para avaliar as comunicações à luz da lógica. E se você observar, Wilson, nesse texto, Jesus dormia. Enquanto dormia. A água estava entrando dentro do barco, os apóstolos gritando, vou morrer, vou morrer. Ele dormia. Aí o que acontece? Questionam alguns, o próprio Kardec, dizendo o seguinte: Jesus, que tinha o poder da segunda vista ou da dupla vista, onde estava naquele já instante? Estava prevendo que nada ia acontecer, que era um problema momentâneo, como do avião do Chico. Sim. Mas os apóstolos, ainda com pouca fé, que não tinham conhecido quem era Jesus, não sabiam se ele era um homem com ideias loucas ou se ele era um ser divino, um ser, um espírito superior que trazia mudança à Terra, eles não confiavam. Então Jesus precisou demonstrar para eles, através do Sermão da Montanha, qual era a sua natureza. Mas até lá eles viviam em dúvida a respeito de Jesus e seus ensinamentos. Ainda mais que eles traziam raízes judaicas, raízes difíceis de serem desfeitas, que Jesus vinha modificar para trazer a confiança. A partir do momento que Jesus se levanta e dá a sua ordem ao céu e à terra, porque ele, sendo governador planetário, aos espíritos, ele podia, né, orientar os espíritos que tomavam conta do Senhor, falar, dá um tempo aí, exato, que nós vamos diminui morrer aqui, porque vai virar o barco. Eu preciso realizar o evangelho, vocês vão me matar aqui, pois eu preciso fazer antes, né? Exatamente. Mas ele tinha esse poder, porque tem esse poder, porque do Conselho de Espíritos Puros, ele era o governador planetário. Ele é o governador planetário. Foi ele que conduziu a criação do nosso mundo. E foi ele que escolheu esses espíritos para tomarem conta do céu e da terra. Ele é um espírito construtor. Todos eles estão subordinados a ele. Sim, exatamente. Então, os espíritos que cuidam dos ventos, não são poucos, né? Nesse trecho que você leu, parece que eles se agrupam em milhares de espíritos para poder exercer essa força sobre os elementos da na natureza. Na questão 539, Kardec pergunta, na produção de certos fenômenos de tempestades, por exemplo, somente um espírito que age se reúne em massa? E os espíritos respondem, em massas, inumeráveis. Milhares de espíritos. É aquela história, né, Wilson, de 500 gramas de fluido que eu falo da vibração. Exatamente, quer dizer, olha aí, uma referência até se funciona aqui, é o mesmo princípio lá. Não é somente um espírito que faz, são muitos espíritos. Exato, é um grupo. Grupo trabalhando. Todos com o mesmo objetivo, congregados no mesmo objetivo. Tiramos dessa lição naturalmente, fazendo uma analogia à nossa vida. O nosso barco bate o vento de cá, bate o vento de lá. Às vezes parece que o barquinho vai virar. Né? Tem aquela música, aquele samba, se a canoa não virar, eu chego lá. Não é? Às vezes a gente acha que a canoa vai virar, que a gente não vai chegar lá. Só que Jesus está no leme. Jesus está no barco conosco. A gente não podemos nos esquecer disso. Né? Sempre que for necessário e nós apelarmos a Jesus, ele estará conosco, né? Então, entreguemos aí essa confiança e essa fé que certamente a gente vai receber o auxílio que necessitamos. Nós selecionamos aqui, estamos chegando no final, mas eu acho que dá tempo, nós selecionamos uma poesia chamada Nossa Prece, do Espírito Maria Dolores, da obra Encontro de Paz, também pela psicografia do Chico Xavier. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita, você ouve Poesia no Ar. Prepara-nos, Senhor, este repouso de amor em que a paz nos descansa. Porto, refúgio, lar, em que podemos cultivar as bênçãos da esperança. Perante a caridade por dever, faze-nos perceber que nesta casa em que nos aconchegas, todos nos entregas a bendita oficina que nos move a fé na bondade divina. De rotina em rotina e surpresa em surpresa, deixa-nos discernir que em contemplando a própria natureza, da rocha mais hostil ao solo mais fecundo, tudo é auxílio na lei. Se te atende na estrada ao lema de servir, tudo é auxílio na lei, do firmamento ao chão. Serve o sol, serve o mar, sem derramar-se em vão. O tronco não devora os frutos que oferece. A fonte ajuda e passa em sussurros de prece. O vento ampara a flor perfuma a vida. Faz-se pão e celeiro a semente esquecida. Ajuda-nos, Senhor, a repartir o bem, sem traçar condições, sem perguntar a quem. Aspiramos a ser contigo dia a dia. Bálsamo, reconforto, união, alegria, agasalho do templo e coração da escola, o prato que alimenta e o verbo que consola. Concede-nos o dom de cooperar contigo, trabalhar e servir pelo teu braço, amigo, tanto à luz do porvir quanto na luz de agora. Faze, por fim, Senhor, que a nossa casa seja, hora por hora, um caminho de fé para o reino do amor. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Visão Espírita, a edição de número 147. Se você perdeu uma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, vai poder acompanhar na próxima semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, ao meio-dia, às terças, quintas e sábado, às 4 horas da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Participam desse programa Alain Diniz Souza, Alex Bonafini conosco aqui hoje, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu fico por aqui agradecendo a todos que nos acompanharam e desejando uma semana repleta de luz, repleta de oportunidades, que consigamos encontrar a fé necessária para concluir a presença de Jesus no barco da nossa vida, no barco da nossa casa. Eu passo aqui as últimas palavras para o amigo Alex e peço para fazer uma prece de encerramento, meu amigo. Como sempre, o objetivo é amarmos. Mas antes, nos amarmos, perdoarmos as nossas faltas e exigirmos de nós a melhora sempre, para andarmos melhor. Nós podemos fazer muito mais para sermos gente verdadeiramente falando. E com Jesus, o fardo se torna mais leve. Desta feita, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus, guia e modelo da humanidade, bons espíritos, agradecemos profundamente pela vida, pelas oportunidades, pela reencarnação, pelos empecilhos, pelas adversidades que fazem crescer o nosso espírito, pelas benesses que trabalham como alento no momento difícil, e que possamos ser melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente. E que acima de tudo, Pai, seja feita a vossa excelsa vontade e não a nossa. Que assim seja. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.